Qualquer problema, estamos com 64 a bordo, uma e 30 de autonomia, alternando em Salvador. Iniciando táxi via Juliette Alfa, quando pronto, torre 118.9. Sim, Mati, confirmando, 64, Salvador e autonomia? 2 horas. Obrigado, bom voo. You clear ILS X-ray final runway 10, report established on the localize. Report established on localizer, 10408. Now you had a 09 detection. 9 para o táxi, POB 232, autonomia 0355, atrás na Galeão. POB 232. Firma. Juliette Alfa, até o ponto de espera do 10, lado 1895 a torre, 1015 ajuste. Ativo, Juliette Alfa, 1895 no ponto de espera, até 3179, bom dia. 15, azul 4208. Salvador, pode aguardar 35345, aproximando seu ponto de espera da 10. Trip, ingresso da colagem, centena com meia dúzia, ajuste 1015. Autorizado de decolagem para o 54, 5345. Papapapá, Mike Juliette Romeu, através do parque de Vitor Azul para regar. Mike Juliette Romeu, chame Torre Salvador em 1-8 decimal 95. 1-8 decimal 95, grato, bom dia. Bom dia. Papapapá, Mike Juliette Romeu. Romeu, prossegue. Passou, passe do Vitor Sul para regresso, senhor. Reforça Itapuã, Romeu. Reforçará em Itapuã, a intenção é hangar da bata. Certo, levantei de para Itapuã, da presente, pode voar Duna? Brug de Duna, Gol 9070, desça para 2000 pés, autorizado, final ILS X-Ray, pistão 10, reporte estabilizado no localizador. Brug de Duna, descendo para 2000, chamará estabilizado, Gol 9070. Para ILS, Azul 4208. Azul 4208, contact Salvador Tower, 118.95. 1895, Azul 4208. Xené 6200, desça para 3000 pés, tem legal no 0 no 5. 3000 no 0 no 5. 015 Queensland, runway 10, via Dialock, das U-Fortes Race. Trip decoladas 4-6, 19-8, bom voo. Juliette Romeu está no... mantendo espera no foral de Itapuã. Romeu ciente, mantém Itapuã e aguarde prosseguida para 17. Vai aguardar no foral de Itapuã, mais que Juliette Romeu. Obrigado. Quando nós 22, acione a identificação de serviço chegada a Mari para o nível 050, tem legal no 0 no 5. Controle, bom dia, acione 6225 com informação, Juliette. Bom dia, Oceania 6225, acione a identificação, desta via chegada a Bonf para 4 mil pés, QNH 1095. Descendo via 4 mil Bonf, Oceania 6225. 5430, o transponder, controle a pele 1998. Estimativo, QNH 1095. Ok, obrigado. Channel 6200, curva direita para 060, para interceptar final ILS, X-Way, pistão no 0, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. 060, 2000 pés, vai reportar estabilizado. Taxa decolagem 1015, 10 no 5 no ajuste, tem um bom voo, tá no pad 5, pad 4. 18, tá bom. 90. 1190, azul, forte, 18. Juliette Romeu, reporte no solo da Baton, a centena com 8. Juliette Romeu, reportará no solo controlado da Bata, cruzando o final da manjada agora, Romeu. Ingresso decolagem da 17, 130 com 8. Salvador Ground, good morning, azul 4208. Aqui vai a Fox Plus, esse. 04208, good morning. Taxing Alpha Juliet to Gate 09. Juliet and Alpha 09, 04208. Boa tarde. Sony identificação, desta via chegada a Bonf para nível 060, QNH 1015. Nível 060, tá? 3, gente, solo aos 49, frequência livre. Frequência livre, já, bom dia. 8.95. 8.95, gol 9070. Zona 79, decolada 50, 19-8, bom voo. 19-8, tá 3, zona 79, bom dia. Torre Salvador, bom dia, ao gol 9070, passando o externo, trem baixo travado. 9070, ciente, continue aguardando liberação. Ciente, 9070. Mike Juliette Romeu, stand-by no transponder. 2000 para o direito, tanto 3179. 6200, estabilizando o localizador. Channel 6200, chame Torre de Salvador em 1 no 8, decimal 95. 95, obrigado. Controle, muito bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, prossiga visual Manati, Mike Eco Delta. Visual Manati, 9000 pés, vai reportar em cima. Controle, gol 922. Gol 922 e controle. A forma vai manter a presente proa até através de TAP, tem uma formação praticamente sobre TAP. Tem pouso autorizado, 90, vento a centena com 10. Livre pouso 90, gol 9070. Torre, confirma, a pista está molhada, 6200. Negativo, pista seca. Obrigado. Eco Delta, efetua um check no modo Charlie, estão recebendo nível 125 no modo Charlie, mas Eco Delta. Vai dar o check no modo Charlie, o modo Eco Delta. 5345, chame centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 251-3325, tripe 5345. 3325, tripe 5345. Que amor, 3325. O 922 pode voar direto tudo, né? Agora nível 126, Mike Eco Delta, desliga o modo Charlie e após pouso em Salvador efetua o check, Mike Eco Delta. Esquerda magnética 2195 por 20 milhas. 90753, direita 219. Direita 219. 3179. QNM 6225, desça para 2000 pés, Canedal no 015, autorizado final, ILS, X-Way pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Prossegue para 2000, vai reportar no localizador, esse aí, o seu nome é 6225. Papapá, November Oscar Romeo, controle Salvador. 070, livrando a bem-vindo, Alfa Juliette, portão 07. Obrigado, Alfa Juliette para o portão 07. 07, grau 0, tem pouso autorizado na pista 10, o vento em Salvador é uma centena com 8. Autorizado pouso, né, 200. Do instrumento com teto de 1200 pés, visibilidade de 7 km e chuva leve. Controle Salvador, bom dia, Bono 434, já recebeu a meteorológica, ação 80 para 1900, perspectiva esquerda. Bono 434, seu nível de identificação, desça para nível 070, QNH no 015, autorizado desvios, reporte no fim dos desvios, Bono 434. 070, para trás, enviando os desvios, Bono 434. Mike Eco Delta, controle. Do solo, guardião 07. 07 ao 56, controle 198. 198, grato. Ainda estão recebendo, confirmei, ainda mantendo mil pés. Sol Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga visual para Ondina, reporte visual para o local de pouso. 7. Mil 922? Mil 922 é o controle. Pode descer para 2000? Mil 922 desça para 3000 pés, o QNH no 015. É, condições de voar na proa 025, igual no 922? Afirmo. Fugindo, foi na proa 030, vetoração para sequenciamento, igual no 922. Ok, esquerda 30 é a proa, gol. Prossiga Alfa, bem-vindo. Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette pro 4, obrigado. 5 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. Recife 251, alterno 3325, tá? 3179, bom dia. Bom dia. 3663, desça para 4 mil pés, que é negar no 0 ou no 5. 4.3663. Controle, bom dia, gol 607, tô marcando o Juliette. Gol 607, bom dia, Sani, identificação desta via chegada Bonf para nível 060, que é negar no 0 ou no 5. Via Bonf 060, no 0 ou no 5, gol 1.607. Gol 434, desça para nível 050. 050, gol 434, a princípio consegue o vácuo proa de TAP direto. Autorizado, proa de TAP, gol 434. 434, obrigado. Evita após a decolagem, mantém a proa até 3 mil pés. Sendo 500 pés, tipo helicóptero Eco Charlie 35, o novembro é o arrumamento. Desça para 2 mil pés e curva direita, pro 070 para interceptar final ILS, X-Way pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Ok, direita pro localizador 2000922. Região 07, tráfego 12 horas, 4 milhas, rumo oposto, prosseguindo para pouso na heliponto da Odebrecht, esteja atento, o Guardião 07. O Guardião está passando a vertical da cupola, ainda não visou uma forma já visual com o tráfego. Estabilizado, chame 6225. Chame 6225, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 11895, obrigado. 1 no 8 95, chame 6225. Torre Salvador, chame 6225. É 225, reporte avistando, ajuste a 1015, chuva leve. Na vertical e na final, deve estimada agora de 1000, visibilidade deve estar aproximadamente 4000. Sim, vai portar a vista, 6225. Ativo, Mike Eco Delta, agora não estão recebendo o modo Charlie, Mike Eco Delta. 0 vai pro 4? Isso, escutando meu sistema é o 04. Estou aguardando aqui porque não tem nenhum balizador, tá? Ah, tô sim. No 8, decimal 95. 895, feijão. 3663, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray, pistão no 0. Reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, ILS é autorizado para 3663. 922, reporte externo, 1500. Avistando, chamei 6225. Avistando? Afirmo. Pouso autorizado, uma centena com 612. Sente. Avistou aqui a altitude? A 1200 pés, senhor. Sente. Bom dia, passarelo do 2223, aciona identificação dessa via chegada a Bonf para o nível 070, QNH 10 no 5. Nosso pessoal já foi de manutenção e não chegou o balizador. Tá, vou chegar com o Efero, mas só para informar, o senhor acha que é esse tipo de coisa aí com a é com solo, o que acontece? É, normalmente isso acontece em Salvador, mas é função totalmente da Infraero e da companhia, essa questão aí dos portões. Tá bom? Mas a gente tá checando aqui com a Infraero. Tá, não, obrigado, já agradeço a atenção aí. É porque eu não posso entrar no, nessa posição aí com manutenção balizando pra mim. Eu tenho que esperar o responsável pelo pátio, que é o Israel. Ok, ok, eu entendo, eu entendo. Então, o pessoal já entrei em contato com o pessoal aqui do COA, já estão providenciando. Tá, joia, obrigado. Também me informo que Salvador operando instrumento com chuva leve, teto de 1200 pés e visibilidade de 7 km. 434 foi atingida, 050. Bruno 434 desce para 2000 pés, autorizado final ILS, X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador, o QNH no zero no 5. 2000, 0095, vai ser o localizador da 10, o Bruno 434. Salvador, Xané 6225, livrando. Bem-vindo, 6225. Vai prosseguir via Alfa Índia, portão 01. Via Alfa Índia, portão 01, Xané 6225. 6225, companhia? 8295. 2223, desça via para 4000 pés, QNH no 015. Golf Vitor, fique atento à estéreo do Boeing, cruzou sua frente, o vento é uma centena com 62, ajuste 1015, quando pronto, autorizado a decolagem. Autorizado, Kilo Serra Lima, após fui para o Itap. Xené 6312, Oceano, identificação desta via chegada a Mário para o nível 100, QNH 10 no 5. Identificou, doutor, para 100, chegada a Mário, nível 2. 200. Apareceu alguma coisa aí? Não, até agora não tem ninguém aqui não. Vai estar 3663, passando externo em baixa carga. Reporte avistando 3663, ajuste 1015. Cara. Golf Vitor decolado 05, mantendo a proa até 3.198. Vai manter a proa até 3.198, Roberto Gofreito. Atenção na identificação desta via chegada a Bonf para o nível 060, QNH no 05. Controle, bom dia, Papa Tango, Romeu Golf Victor, decolou na 7, passa 1000 pés, vai manter por até 3000. Tango, Romeu Golf Victor, suba para, está em contato radar e suba para o nível 090, mantendo a proa até 3000 pés, Romeu Golf Victor. Para o 090, mantendo a proa até 3000, Romeu Golf Victor. T07 autorizado, final ILS, X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Boa Maria, 607. Controle informador, Xené 6312. Xené 6312, é o controle. Xené 6312, controle, presente, informação, olá. Autorizado, pro EDITAP, o Xené 6312. EDITAP, o Xené 6312, né? 70, airway up route 58, takeoff runway 10, after takeoff left turn, and your departure is Puka, departure Then Caju transition, SCO code 5455, control departure 119.8. Correct, Gate 09, call me to push and start up. Disconnect. And call me to push and start up. Direito 219, obrigado. 2 Salvador, bom dia, gol 1434, uma milha do marcador externo, trem baixo travado. 434, reporte avistado. Pode parar. Milton, 3663, virou? 3663, Alfa, Índia, portão 02. Alfa, Índia, para 02. 3663, obrigado. 8, decimal 95, grato. É o papapapá Novamba, Oscar Romeu. Romeu, prossegue. Fiscal Itapuã, procede Serra Delta Juliette Hotel, para a pista 35, Angarra Air Star, Patricio. Direto, Lotar, Romeu, prossegue. Aguardando para prosseguir, final da 3. Ok, alguma aeronave no retorno da 17, não, a gente faz a aproximação para a captura da 35. Não, estou com pouso na 10, pra ver. Ok, aguardando aqui em Itapuã. 3304, adiante 3304, adicione a identificação dessa via, chegada Bonf, para nível 070, QNH 1015. Eu não sei que pouso 90434. November Oscar Romeo, ingresso na final da 35, reporte na curta. Reportará na curta da 35, November Oscar Romeo. Controle, Oceania 312, atingindo 10 mil. Uma fita. Gente, o Xané 63, 12, aguarde para continuar a descida. Há um tráfego à sua direita sendo ultrapassado. É duas milhas, está no 090, tipo um Kinger. O Xané 63, 12. Tem informação visual de centro, guardando para a descida, o Xané 63, 12. Oceania 312, fazendo desvio à esquerda, mantendo a proa 045, devido à formação. Gente, Oceania 312, mantenha a proa 045. Olha, 3517, 517, acione 517, identificação, chegada a Bonf, reporte no ponto da descida. 3304 reduza para 2509. 2509, Xané 6312 para a descida? Xané 6312, desça para 3000 pés, QNH 1015. 3000, Xané 6312. Localizador 607. Gol no 607, chame Torre Salvador em 18, decimal 95. 195. O Quilo Serra Lima para descida. Quilo Serra Lima, desça para 4 mil pés, QNH no 0 no 5. 4 mil, Quilo Serra Lima. O Trip 5217 para descida. Trip 5217, desça para o nível 080.